me responde, por favor. Não vê que esse amor imprevisível até me fez chorar. Sem você. Sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa tarde para você que sintoniza Fronteiras FM. Através do rádio, também do Radiosnet, qualquer parte do nosso Brasil. Boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural Prefeitura Municipal de Fronteiras. Administração construindo um novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Zen Imóveis, provedor Giganet Telecom. Nosso Fronteiras e Notícias está apenas começando. Boa tarde, cidade. Boa tarde, Brasil. A temperatura nossa cidade, 28 graus agora. Probabilidade de chuva, 10%. Umidade relativa do ar, 57%. Caiu um pouco, o que é bom para a nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Velocidade do vento, 19 km por hora. Olá, começando Fronteiras em Notícia. Olá, conferindo alguma das manchetes em destaque hoje. Homem invade campus da UESP, agride aluno e força a ex-namorada a subir em motocicleta. Foragido por tráfico de drogas, é preso pela Polícia Rodoviária Federal no norte do Piauí. Tribunal Regional Eleitoral rejeita recurso e mantém condenação de Tatiana Medeiros. Homem esfaqueado após discussão do Piauí. Suspeito preso. O TRT, Seminário Debate e Combate ao Trabalho Escravo, nesta quarta. Agora em Fronteiras, horas certas, N Imóveis, meio-dia, 10 minutos. Boa tarde. Homem invade campus da UESP, agride aluno e força a ex-namorada a subir em motocicleta. Um aluno do curso de pedagogia da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, foi agredido dentro da instituição. O caso foi registrado na segunda-feira, dia 11, quando a vítima foi abordada por dois homens, levada a um local sem monitoramento e agredida com socos. O CidadeVerde.com apurou que por volta das 20 horas e 50 minutos, os alunos do curso de pedagogia estavam em uma sala de aula, em uma atividade avaliativa. E aí, quando então estavam sendo liberados, e na área externa, dois homens que estavam sendo monitorados pelos seguranças adentraram o campus em uma motocicleta. Informaram aos seguranças que estavam no local para pegar uma aluna. No local, eles começaram então a questionar onde seriam as salas do curso de pedagogia. Em seguida, encontraram o aluno que estava sentado em um banco e realizaram uma primeira agressão. A vítima, então, o aluno, né? A vítima foi agredida, então, né? A vítima que estava, então, foi levada a um local mais isolado, sem a presença de câmeras, onde os agressores continuaram. Após sair do choque inicial, a vítima conseguiu gritar por ajuda. Os seguranças da instituição foram socorrer o aluno e que foi encaminhado ao hospital, onde precisou realizar sutura no nariz e orelha. Ele, em seguida, registrou um boletim de ocorrência contra os agressores. Um dos agressores seria ex-namorado de uma aluna do curso de pedagogia. Ele teria agredido, né, o aluno após ver uma foto dele no perfil da ex-namorada em que ela desejava parabéns ao colega de turma. No momento, então... Desculpa a falha, gente. Então, no exato momento da agressão, a aluna, ex-namorada do suspeito, identificou o ex-companheiro e foi obrigada por ele a subir na motocicleta. E ela saiu com ele e conseguiu então convencê-lo a deixar na casa dela. No dia seguinte, ela prestou depoimento ao conselho da UESP, registrou boletim de ocorrência com pedido de medida protetiva. Em nota, a UESP informou que tomou conhecimento do caso e que foi solicitada, então, uma série de medidas para maior proteção, então, dos alunos do campus. Foragido por tráfico de drogas é preso pela Polícia Rodoviária Federal no norte do Piauí. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu, na tarde desta terça-feira, dia 12, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tráfico de drogas no município de Luzilândia, no norte do Piauí. A prisão ocorreu por volta das 16h30, durante uma abordagem realizada por equipes do Grupo de Patrulhamento Tático, o GPT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os policiais verificavam uma motocicleta sem placa estacionada em via pública, quando um homem, identificado pelas iniciais AJS, de 38 anos, se apresentou como sendo o proprietário do veículo. E durante a consulta ao sistema de segurança, com o apoio da Polícia Civil do Piauí, os agentes constataram então a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Luzilândia, onde permanecerá à disposição da justiça. A motocicleta também apreendida é levada para os procedimentos legais cabíveis no caso. E agora em Fronteiras, horas certas, é 12h16. A Justiça Eleitoral rejeita recurso, mantém condenação de Tatiana Medeiros. A Justiça Eleitoral do Piauí rejeitou os embargos de declaração apresentados pelas defesas da vereadora Tatiana Teixeira Medeiros de Alandilson Cardoso Passos, Estênio Ferreira Santos e Maria Odélia de Aguiar Medeiros, mantendo integralmente a sentença que já foi proferida no processo, o processo que apura crimes eleitorais, lavagem de dinheiro. Tatiana Medeiros, que foi condenada a mais de 19 anos de prisão pelos crimes de compra de votos, falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e também peculato, desvio. A condenação também atingiu outros 7 réus apontados pela justiça como sendo integrantes de um esquema estruturado para a compra de votos nas eleições do ano de 2024 em Teresina. Ao todo, 8 pessoas que foram condenadas e uma foi absolvida. A decisão foi assinada nesta terça-feira, dia 12, ontem, pela juíza Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, do 9º/8º, lá da Zona Eleitoral de Teresina. Na avaliação da magistrada, os recursos apresentados pelas defesas tinham como objetivo rediscutir o mérito da condenação, então medida considerada incompatível com os embargos da declaração. E os advogados então apontaram supostas omissões contraditórias contra adições, então, e também obscuridade na sentença, questionando, então, principalmente a validade das provas digitais extraídas, de aparelhos, então, celulares, além também de quebra de sigilo bancário. Olha aí, atenção, nosso amigo César do frigorífico, O César é do frigorífico, ele avisa, informa que vai matar um grande porco amanhã. E você que deseja comprar carne de porco de qualidade, procure aí o nosso amigo César do frigorífico. Olha aí, atenção, documentos perdidos, atenção aí, atenção, muita atenção, Teodoro da Silva Júnior, O Teodoro da Silva Júnior perdeu a habilitação, foi encontrada e encontra-se aqui na rádio comigo. Daniel Ricardo, contador, abertura de empresas, fechamento de empresas, declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda, declaração de ITR, consulta e emissão de IPVA, licenciamento de veículos, recuperação de conta GOV, regularização de CPF. Localizado o escritório de contabilidade do Daniel Ricardo, contador, ali ao lado da Igreja Matriz, da Igreja Católica Matriz, ali na Avenida Landry Salles, Casa da Esquina, né? E o zap do Daniel, 899-8107-1738. 899-8107-1738. E atenção, na hora de fazer o seu imposto de renda, a declaração, procure aí o Daniel Contador. Fronteiras em notícia. Homem esfaqueado após uma discussão em Parnaíba, o suspeito é preso horas depois. Esse homem que foi esfaqueado durante uma discussão lá no bairro Pindorama, em Parnaíba, litoral do Piauí, na tarde desta terça-feira, dia 12. O suspeito do crime que foi localizado e preso horas depois pela Polícia Militar. De acordo com informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde, UEDA, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado. Seminário no TRT do Piauí debate combate ao trabalho escravo nesta quarta-feira, dia 13, portanto hoje. A Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo enfrentado o enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E realiza nesta quarta-feira, dia 13, hoje, o Seminário Estadual de Enfrentamento do Trabalho Escravo e ao tráfico de pessoas em Teresina. O evento, que acontece das 8 às 12h30 no auditório Serra da Capivara, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, TRT Piauí. A programação marca o Dia Estadual de Prevenção e Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo e ao Tráfico de Pessoas no Piauí, e busca fortalecer a rede de enfrentamento a esses crimes aqui no estado. Aberto ao público, o seminário contará com painéis e mesas de debate sobre a inclusão produtiva, ações de resgate e também pós-resgate de trabalhadores, além também de atuação do judiciário e do legislativo na criação de políticas públicas permanentes de combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas. A programação também prevê uma plenária com os participantes. Homem é conduzido após ameaçar agentes da S-Trans durante fiscalização. Um homem identificado como Laerson da Silva foi conduzido à central de flagrantes após insultar e ameaçar agentes da S-Trans no estacionamento de um supermercado na noite desta terça-feira, dia 12, na Avenida Zequinha Freire, bairro Uruguai, Zona Leste, Teresina. Segundo a declaração dada pelas vítimas, o homem se aproximou de um dos agentes que fazia a fiscalização da vaga, das vagas especiais no estacionamento e iniciou então uma série de xingamentos. A vítima narra ainda que o homem afirmou que os agentes deveriam procurar o que fazer e incitou que populares dessem um pau nos agentes devido aí à fiscalização do local. E aí no último ato, o homem então teria aproximado do rosto de um dos agentes e dito: "Trisca em mim para ver se eu não te bato agora." Na sequência, a polícia militar então foi acionada e conduziu o suspeito à central de flagrantes, onde prestou esclarecimento. Com o coelho foi lavrado um termo circunstancial de ocorrência, que é o TCO. Aí a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, S-TRAN, repudia qualquer ato de desrespeito ou ameaça contra os agentes de trânsito no exercício de suas funções, como no caso registrado na noite dessa terça-feira, dia 12. MPT exige folga quinzenal aos domingos para mulheres em supermercados no Piauí. O Ministério Público do Trabalho no Piauí ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho para que as trabalhadoras de supermercados de Teresina tenham direito ao repouso semanal remunerado aos domingos a cada 15 dias no mínimo. Como prevê a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Na ação contra o Sindicato dos Empregados do Comércio e Serviço em Teresina, o Sindicato então do Comércio Varejista, né, de Gêneros Alimentícios de Teresina. O procurador do trabalho, Edno Moura, questiona uma cláusula prevista na Convenção Coletiva do Trabalho na categoria. E o Sindicom encaminhou nota informando que venha então acompanhando o tema após receber reclamações de trabalhadoras durante visitas realizadas à base da categoria. A entidade afirmou que o descanso dominical quinzenal, então, para mulheres deve ser respeitar a legislação trabalhista e garantir condições dignas às comerciárias. Olha aí, você quer comprar carne de porco de qualidade? Porque carne de porco você tem que saber a quem compra, né? Então, carne de porco deliciosa, saborosa, né, higiênica, você compra com o nosso amigo César do frigorífico, né? O César da Cachoeirinha. Ele vai matar um grande porco amanhã. Então, procura ele, garanto logo aí, faça a garantia logo da sua carne de porco. Frigorífico do César, localizado ali no coração da cidade, próximo ao comércio do Macho do Poço. Homem é detido após consumir refrigerante sem pagar e agredir funcionário no Piauí. Um homem de 25 anos foi preso após... Ele foi preso, né? Após agredir um funcionário em um comércio no centro de Pionó, no interior do Piauí. Aqui na cidade de Pionó, né? Esse homem de 25 anos foi preso após agredir um funcionário de um comércio no centro de Pionó, no interior do Piauí. A cidade vizinha, o caso ocorreu nessa terça-feira, dia 12, ontem, quando o suspeito entrou no comércio, abriu uma garrafa de refrigerante, consumindo sem fazer o pagamento, né? E aí o funcionário, lógico, né? O funcionário, então, foi reclamar, né? Funcionário, então, foi aqui, então, desculpa a falha, gente, depois disso, tendo início, então, uma luta corporal. Porque ele abriu, o funcionário no local, um homem de 52 anos, tentou intervir e começou, então, a ser agredido pelo homem com socos, né? E depois disso, teve início, então, uma luta corporal. O suspeito acabou sendo imobilizado, a Polícia Militar do Piauí foi acionada, né? Foi acionada, então, e encaminhou o homem à delegacia. Coisa, né, rapaz? Além de lesão corporal, o homem foi autuado também por desacato. Pois então, durante o trajeto à delegacia, começou então a desacatar os policiais com palavras de baixo calão. Acaba, era doido, né? Tomou refrigerante, mas se tinha tomado era o quê? Coisa essa, rapaz. O homem foi, então, foi um súbito, assim, aquela coisa, né? Súbito. Que é isso? Surtou o cara, né? O homem foi apresentado à delegacia junto à vítima e ambos passaram pelos procedimentos cabíveis no caso. Lamentável, né? Boa tarde, fronteiras, boa tarde, Brasil, meu Brasil, minha gente querida, muito boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a sintonia, a companhia de todos vocês. Nós vamos acompanhando mais notícia, Fronteiras em Notícia, que está no ar, com o apoio cultural Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo novo tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro, também de Zen Imóveis e do provedor Giganet Telecom. Internet de qualidade Giganet. Vamos então acompanhando aqui, né? Mais notícia, Fronteiras em Notícia no ar e trazendo agora, a gente acompanhar aqui, direto da TV Cidade Verde, nós vamos acompanhando agora que as chuvas isoladas já indicam então o fim do período chuvoso aqui no nosso estado. Boa noite para você e para todos que seguem nos acompanhando. Olha, onde eu estava, em Oeiras, eu não vi essa chuva não, viu, Geandra? Mas fiquei sabendo que aqui em Picos também teve essas precipitações no Dia das Mães, no domingo, dia 10 de maio. Inclusive, na segunda-feira, em algumas partes também da região, foram registrados uma chuvinha ali, as chuvas isoladas, como a gente disse. Inclusive, desde o último domingo, é possível avistar em alguns momentos do dia nuvens carregadas no céu, que acaba aí trazendo um pouquinho de esperança para os picoenses de que possa vir mais chuva. Mas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos, essas chuvas parciais, chuvas isoladas que aconteceram em algumas partes do estado, como você disse, lá na capital Teresina, aqui também em Picos e possivelmente em alguns municípios aqui da região, já marcam o fim do período chuvoso aqui na região. O estado já apresenta aí uma redução do volume de chuvas que passam a se concentrar principalmente na região norte e com mais intensidade ali no litoral piauiense. Esse comportamento, de acordo com os especialistas, é influenciado pela atuação da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema responsável pelas chuvas aqui na nossa região nesta época do ano. No entanto, há uma influência aí, ela começa a enfraquecer ao longo do mês de maio, acaba reduzindo aí as precipitações e a reduzindo gradativamente a ocorrência dessas chuvas aqui no nosso estado. Nós vamos acompanhar agora o que diz a climatologista da Semara, Sônia Feitosa. Ela disse ainda, inclusive, que há previsão de chuvas aqui na região sul do estado, mas já sabendo que marca aí o fim do período chuvoso de 2026, pelo menos esse período chuvoso do início do ano, que a gente chama aqui popularmente do inverno, né? A gente sabe que no calendário não é, mas os agricultores, muitas pessoas têm essa maneira popular de chamar. Vamos acompanhar. Já estamos na segunda semana do mês de maio e as condições de tempo no estado do Piauí é ainda de instabilidades, e só que mais concentradas na região norte do estado. Na realidade, esse fato se deve à atuação do sistema meteorológico atuante nessa época do ano. Vale ressaltar que, apesar de essas chuvas estarem acontecendo na região norte do estado, eventualmente poderá acontecer alguma chuva no sul, mas o período chuvoso na região sul já se encerrou, agora passa o norte do estado que está na fase de transição. Para esses dias, incluindo o dia de hoje, nesses 3 dias, deve acontecer chuvas. Hoje menos, amanhã mais, depois de amanhã também ainda chove. Inclusive ainda deve chover no extremo norte do estado, acumulados bem significativos de hoje para amanhã. E amanhã também, nessa condição de chuvas, deverão ser acompanhados de ventos mais fortes na região sudeste do estado. Então tá aí, né? O fim do período chuvoso, né? Como foi falado aí na reportagem, aí muitas pessoas falam inverno, né? Já vem de, né? As pessoas mais velhas, né? Inverno, mas que na verdade não é inverno, né? É o período chuvoso, é quando as chuvas chegam aqui pra gente. E aí as chuvinhas estão se afastando, mas elas voltam no próximo ano, se Deus quiser, né? E é isso, né? Mas choveu bem, graças a Deus, choveu bem, bem mesmo, graças a Deus. Vamos aí, ainda está chovendo aí, caindo a chuvinha, né? Tiroteio tiroteio lá no bairro São Cristóvão, em Teresina, termina com 2 suspeitos presos. Os suspeitos foram presos, acusados de roubar joias de ouro na zona leste de Teresina. A ação aconteceu na região do bairro São Cristóvão, após disparos de arma de fogo chamarem a atenção das equipes de segurança pública que estavam próximas ao local onde eles foram capturados. Coloca no ar. Segundo a PM, policiais da Diretoria Militar da Secretaria de Segurança Pública, ao ouvirem os disparos, seguiram para averiguar a situação. Durante o deslocamento, os militares acionaram apoio da Força Tática do 5º Batalhão. Os suspeitos teriam roubado um cordão de ouro e uma pulseira de um homem idoso momentos antes da abordagem. Outros 2 envolvidos conseguiram fugir em uma segunda motocicleta. O pessoal lá da diretoria militar de pronto conteve, a tática apoiou a ação e conduzimos aqui à central de flagrantes o indivíduo que estava na posse de um revólver, né, com munições. A motocicleta possuía algumas questões administrativas também. A vítima foi localizada e encaminhada à central de flagrantes para registrar boletim de ocorrência. Até o momento, os objetos roubados não foram recuperados. A polícia segue em diligências para localizar os outros 2 suspeitos envolvidos no roubo. A PM aponta que essa modalidade criminosa tem sido recorrente na região e que outras vítimas já reconheceram os detidos. Porque esses indivíduos, eles não estão atuando só dessa vez, né? É uma modalidade de roubo que tem sido muito recorrente. Então houve também alguns outros reconhecimentos desses indivíduos. Os disparos que deram início à mobilização policial também estão sendo investigados. Essa informação a gente ainda está tentando entender melhor, mas acredito que tenha sido para intimidar, né? Para intimidar a ação, que é uma ação bem rápida que eles costumam fazer. E é o que a gente acredita. atiraram no lugar errado, né? Perto da Secretaria de Segurança Pública, a guarda estava lá a postos, foi verificar a situação e terminou prendendo esses dois, essa dupla. É, a casa caiu para eles, né? Agora é meio-dia, agora 38 minutos. É, os caras desaforados, né? Ali perto, ali não quer saber onde é que tá, mete bala aí. Louco, tudo doido, né? Rapaz, eu vou te falar, viu? Vamos acompanhar mais notícia. Um idoso morre dentro de um carro no bairro Monte Castelo, zona norte lá da... no bairro Monte Castelo, né? Teresina. Um idoso de 74 anos morreu dentro de um carro na rua Professor Alceu Brandão, no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina. Aí você vê as imagens da movimentação da polícia assim que recebeu a informação. Preliminarmente foi levantado que a vítima, identificada como Aildo Rodrigues da Silva, trabalhava na construção civil. Ele estava neste veículo de passeio aí quando passou mal e acabou morrendo ainda no local. Moradores e pessoas que passavam pela região acionaram o SAMU, mas quando a equipe chegou, o idoso já estava sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que só começou no início da tarde. A principal lamentável, né? É de morte natural, mas os exames preliminares, ou só esses exames, devem confirmar oficialmente a causa da morte. Lamentável. Agora na cidade, horas certas, é meio-dia, 40 minutos, muito boa tarde e obrigado, né? Pelo carinho, a sua audiência, sintonia, companhia. Vamos então, seguindo aqui o nosso Fronteiras em Notícias, meio-dia, 40 minutos, reforçando, informando, hora certa para você. Muito obrigado. O aumento nos casos de pneumonia que o acende um alerta para a doença. Vem registrando aumento nas internações e mortes por doenças respiratórias. Diversos estados apresentam níveis de alerta, risco ou alto risco para síndrome respiratória aguda grave. Picos também registra casos desse tipo. Em 2025, foram registrados 105.873 óbitos por influenza e pneumonia em todo o país. Já em 2026, até o momento, o Brasil notificou 51.794 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 23.213 testaram positivo para algum tipo de vírus respiratório. Entre os casos positivos, 26,4% foram de influenza A, 23,2% de vírus sincicial respiratório, 37,4% de rinovírus e 8% de Covid-19, segundo o boletim Infogripe da Fiocruz. A gente que é da área da saúde, a gente tem percebido, né, esse aumento dos casos de pneumonia aqui na cidade de Picos, em macro-região, né, principalmente por conta dessa mudança climática, né, de um clima mais seco para uma mudança abrupta de tempo chuvoso e também por conta da circulação, né, dos vírus respiratórios que estão presentes no ar. Os sintomas das doenças respiratórias já são bem conhecidos pela população e muita gente sabe identificar os primeiros sinais do problema. Acho que falta de ar, febre, acho que são esses os mais comuns, né, eu acredito. Eu acho que o peito, aquela ronquidão no peito, na garganta, tosse, coriza. É dor nos peitos, tosse, gripe, febre. Falta de fôlego, dores no pâncreas, no rim, dores de febre. O remédio. Febre, são esses os sintomas. A questão da gripe, né, ela sempre tem um curto prazo, né, de melhora. Começa realmente com tosse seca, que evolui para tosse produtiva, né? Também gerando disfagia, né? Com dor de garganta e também dor de cabeça. Porém, a pneumonia, ela tem um início mais súbito, né? Com febre persistente, com tosse, principalmente tosse produtiva, com catarro. Além também da própria dor de cabeça propriamente dita. Além disso, o paciente também vai ter dor precordial, vai ter dispneia, dificuldade para respirar. Então, são mais relacionados com esses sintomas mais agudos e de início súbito. A incidência da síndrome respiratória aguda grave é maior entre crianças pequenas, principalmente associada ao vírus sincicial respiratório e ao rinovírus. Já entre os idosos, a mortalidade é mais elevada, com maior impacto da influenza A e da Covid-19. Os principais grupos, né, de acometimento né, desses vírus e bactérias pela pneumonia são as crianças mais pequenas, as gestantes, os idosos, pacientes imunossuprimidos, além de pacientes com que tem a questão de enfraquecimento do sistema imunológico. Mesmo com os alertas, muita gente ainda recorre à automedicação ao apresentar alguns sintomas semelhantes. No início, assim, eu me automedico, vou confessar, né? Mas se vai agravando, se demora, eu procuro um médico, um hospital, alguma coisa, para ver o que realmente é. Eu automedico. Automedico, assim, esses antibióticos mais tradicionais, né? Tipo Vita C, vitamina C, esse tipo de antibiótico, né? Nada mais forte do que isso. Eu costumo medicar, sim, mas às vezes procuro mais o médico. Depois, quando já está mais grave, né? Não está mais grave, é. Pois mas pronto. Graças a Deus, nunca tive essa doença, não. Costumo me medicar, fazer um chazinho de limão, é, o básico. É difícil no médico, né? Difícil no médico, com certeza. Só quando já está apertado? Só quando está bem apertado. Mas ao apresentar sintomas persistentes, a orientação é buscar atendimento médico e evitar tratamentos por conta própria. Às vezes acabam mascarando os sintomas da pneumonia e aí, por conta disso, eles não procuram um atendimento médico e aí acabam atrasando tanto o diagnóstico como o tratamento da pneumonia, por conta dessa automedicação e desse autodiagnóstico em casa. O que eu aconselho para a população picoense, né, que sempre, caso sinta esse sinal de alarme, né, sempre realmente está buscando o atendimento médico para a gente prevenir quanto antes, né? E diagnosticar de forma correta e tratar de uma forma mais adequada. Embora os dados oficiais de pneumonia ainda estejam sendo consolidados, o crescimento das síndromes respiratórias agudas graves no Piauí já preocupa autoridades de saúde e reforça o alerta para a prevenção e vacinação. É isso, e se for só aquele chazinho, né, natural, quentinho para aliviar um sintoma, né, tá tudo tranquilo. Agora, se automedicar, realmente tem que procurar um especialista, né, surgimento de sintoma, procurar logo quem pode receitar, né, uma medicação e um tratamento eficaz. E a gente tentou contato com a vigilância. Com certeza, né? Agora na cidade é meio-dia, agora e 45 minutos. Boa tarde, obrigado pelo carinho, audiência, sintonia, companhia. Segue então o nosso Fronteiras em Notícia. Muito obrigado pela audiência. Obrigado de coração. Logo mais à noite nós temos a voz do Brasil à noite. A voz do Brasil direto de Brasília. Vamos então acompanhar mais notícia. Ela vai morrer de suspeito em nova ameaça contra vítima em Teresina. Aconteceram após a divulgação do caso em reportagem exibida na TV Cidade Verde. Segundo a vítima, o suspeito voltou a enviar mensagens em tom de deboche, fazendo referência à repercussão da denúncia. Em uma das mensagens, ele ironiza a situação e diz: tantas histórias e não lançou uns livros, umas enciclopédias, biografia. Ao perceber que se tratava do suspeito de iniciais J da SN, a vítima bloqueou o contato. Pouco depois, ele passou a enviar mensagens para uma prima da auxiliar de escritório. Ao ser questionado sobre quem era, respondeu: a tua prima sabe. Em seguida, fez uma ameaça direta de morte: ela vai morrer. Desesperada, a mulher voltou à delegacia em busca de proteção e providências urgentes. Fiz outro, tipo um boletim de ocorrência, contando os novos fatos, novamente, do que aconteceu o episódio na semana passada, do dia 6. E a moça saiu daqui dizendo que ia fazer a solicitação da prisão dele. Até o momento não foi feito nada, eu acredito, não estou sabendo de nada, só sei que ele continua solto. Hoje recebi a ameaça de morte, estou aqui novamente fazendo boletim de ocorrência, pedindo por socorro, pedindo por justiça. E aí ele mandou mensagem para minha prima, dizendo que vai me matar, ela vai morrer, com todas as letras. O suspeito chegou a ser preso em 2018 por descumprir uma medida protetiva. Na semana passada, ele voltou a perseguir a vítima em uma avenida do bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Com a recorrência dos episódios e o agravamento das ameaças, a vítima vive uma rotina de medo constante e teme pela própria vida. E aí a gente, novamente eu peço por justiça, que a justiça seja feita, o Ministério Público urgentemente apareça e faça justiça. E a gente teme sim, eu tô aqui nervosa, sem saber o que fazer, correndo o risco que Deus me livre de morrer, porque ele tá descontrolado. É muito desesperador, eu tô sem saber o que fazer. Já é o 23 boletim de ocorrência, novamente eu estou aqui, porque eu estou com muito medo mesmo. A minha família, minha mãe, todos meus amigos, todos os meus familiares estão com muito medo, porque eles já sabem onde é que eu moro, né? E a gente está realmente pedindo justiça. Rapaz, 23 boletins de ocorrência, nossa. Aí, já sofrendo ameaça ainda, né, mulher, né? Vamos acompanhando mais notícias agora em Fronteiras, é 12h49, segue então Fronteiras em Notícia, agradecendo o carinho, obrigado mesmo de coração pela sua audiência. E, né, hoje é o dia estadual que marca mobilização contra o trabalho escravo aqui no Piauí. Estadual de combate ao trabalho escravo, em alusão a essa data, instituições que atuam diretamente no enfrentamento a essa prática reprovável promovem um seminário no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Teresina. O evento reúne órgãos, por exemplo, como o Ministério Público do Trabalho e outros para discutir políticas públicas de prevenção, repressão e assistência às vítimas resgatadas. Vamos falar ao vivo aqui com a repórter Gorete Santos, nos trazer os principais pontos, desculpa, é a Sayuri Sato, nos trazer os principais pontos que vão ser discutidos nesse evento, Sayuri. A gente ainda tem e mostra aqui de forma recorrente no nosso noticiário resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, em condições degradantes, em práticas que envolvem iniciativas públicas e privadas aqui no estado do Piauí, Sayuri. Infelizmente, né, Thiago Mello, bom dia novamente para você. Hoje, além de ser o Dia Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, a gente está aí com 136 anos de assinatura da Lei Áurea. E ainda hoje nós trazemos esses relatos de pessoas que são submetidas a essa situação desumana. Recentemente, final de abril, nós trouxemos aqui no Notícia da Manhã o resgate de 20 trabalhadores na região de Francinópolis, eles que trabalhavam inclusive numa obra pública, para você de casa ter ciência de que é um tema atual, que mesmo 136 anos após a assinatura da Lei Áurea, a gente ainda precisa estar aqui debatendo, discutindo, e é esse seminário, é isso que o seminário vai fazer aqui hoje no Tribunal Regional do Trabalho. Inclusive eu estou com o procurador Edno Moura, que vai trazer informações sobre esse seminário. Bom dia, é uma prática que ainda acontece, que a sociedade civil precisa se organizar para que essa prática, que esse tipo de atitude acabe de vez. Bom dia, novamente. Bom dia, exatamente. Infelizmente, o Piauí tem um histórico muito negativo quando se trata de trabalho escravo. E se a gente considerar os dois eixos do trabalho escravo, tanto o trabalho interno, ou seja, a submissão desses trabalhadores dentro do território piauiense e algumas atividades importantes para o Estado, nós temos também um histórico de traficância de pessoas do Estado para outras unidades da Federação. Então, isso torna o tema ainda, infelizmente, muito atual, e que nós precisamos melhorar a política de enfrentamento ao trabalho escravo, que é um dos objetivos dessa discussão de hoje do seminário. Porque nós temos uma política repressiva que ela é considerada relativamente eficiente, mas nós temos falhas na política de prevenção e na política de atendimento às vítimas. E é isso que nós precisamos buscar avançar para que nós possamos estar, de fato, erradicando o trabalho escravo e o tráfico de pessoas aqui no estado do Piauí. Quais são as pessoas mais vulneráveis a isso? Veja bem, os trabalhadores, normalmente o público que é vítima de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, são trabalhadores que são hostilizados pelo mercado de trabalho. Ou seja, em razão da sua falta de capacitação para ser absorvido pelo mercado de hoje, também tem um problema educacional forte, essas pessoas elas acabam tendo que aceitar determinadas atividades como único meio de conseguir oferir renda para sobreviver e para sustentar a sua família. Então são trabalhadores que têm uma vulnerabilidade social e econômica muito forte, uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade também do ponto de vista de capacitação. Então, elas são facilmente regimentadas pelo tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. A gente fica com dúvidas, por exemplo, a respeito desse caso que nós contamos agora, né? 20 trabalhadores resgatados numa situação análoga à escravidão, não tinha banheiro, não tinha onde dormir, a comida também. Depois de resgatados, trabalhadores que foram submetidos a essa grave situação, o que acontece? O que acontece com eles e o que acontece com o empregador? Veja bem, os trabalhadores a gente procura tentar resolver o máximo a situação deles no momento da operação. Então a gente já consegue negociar os valores das verbas trabalhistas devidas, a indenização por dano moral individual e dano moral coletivo no momento da operação. No caso, os trabalhadores foram resgatados, receberam todas as suas verbas rescisórias, o empregador pagou a indenização por dano moral individual e a indenização por dano moral coletivo. Eles já sofrem uma autuação, que são inúmeras multas que são aplicadas pela fiscalização do trabalho, e aí depois o passo seguinte é responder a um processo criminal. Então é uma ação penal que eles vão responder, vai encaminhado para o Ministério Público Federal, que move a ação na Justiça Federal para que eles possam responder. Estão sujeitos, no caso, à pena que varia de 2 a 8 anos, e se o tráfico de pessoas tivesse sido praticado junto com a redução dessas pessoas à condição análoga de escravo, ainda está sujeito a uma outra pena que varia de 4 a 8 anos. Então são essas as sanções que a gente aplica, além da inclusão dessas pessoas numa lista que a gente chama Lista do Trabalho Escravo, que a gente divulga no mês de abril e no mês de outubro. Então essas pessoas são flagradas, elas passam a constar dessa lista e terão dificuldades, por exemplo, de obter créditos para o seu financiamento, para a sua atividade, seja de venda de mercadoria, seja de prestação de serviço. E quem está em casa agora assistindo a gente, tiver uma situação, uma denúncia, como é que a sociedade pode ajudar nesses casos? Veja bem, é muito importante o papel da sociedade, principalmente fazendo denúncias, tentando conscientizar as pessoas para essa prática do trabalho escravo. Então, as denúncias podem ser feitas nos nossos canais. Nós temos vários canais. Aqui no Ministério Público do Trabalho, nós podemos utilizar o site. Para isso, basta você colocar lá no site de busca, como o Google, por exemplo, MPT Piauí, você vai ser direcionado para a nossa página e lá tem um link de denúncias. E nesse link de denúncia, ele é bem autoexplicativo, você tem que relatar os fatos e juntar, por exemplo, vídeos, fotos. E é importante que você indique com precisão a localização da empresa ou da fazenda onde está ocorrendo o trabalho escravo. Você pode usar também o nosso canal no WhatsApp, que é o 995447488, é um meio fácil de você fazer a denúncia, e é importante que você tente instruir com o máximo de informação possível para facilitar a triagem que é feita antes da realização de uma operação. Pode utilizar canais externos também, por exemplo, o Disque 100, o Disque 100, você liga também, a denúncia ser encaminhada aqui para o MPT, e você pode utilizar os canais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também, que vai ter encaminhamento a essa denúncia. Obrigada, procurador, bom evento. Para você que está assistindo aí. Agora na cidade, faltando aí 5 minutinhos para o término do jornal, isso ainda cabe ainda notícia aqui, né? Ainda cabe notícia, trazendo então mais notícia aqui, Fronteiras em Notícia, que está no ar. Muito boa tarde e obrigado pelo o carinho, pela audiência, sintonia, companhia. Fronteiras em Notícia, logo mais à noite tem a Voz do Brasil, direto de Brasília, Distrito Federal. Nós vamos acompanhando Desenrola Brasil, renegociação que pode ter desconto de até 90% no Desenrola Brasil. Geandra, boa noite para você e para todos que seguem nos acompanhando. É isso, Geandra, o programa aí do Governo Federal Desenrola Brasil tem algumas medidas, algumas ações que devem ser adotadas pelas instituições que fazem parte desse programa. Essa questão dos R$100 que você disse, há diversas pessoas que têm os nomes sujos, como a gente popularmente fala, por uma dívida de menos de R$100. Essa medida visa limpar o nome dessas pessoas que estão aí inadimplentes com dívidas de até R$100, mas isso não significa que a dívida será excluída. O nome dessa pessoa não estará lá mais nos registros como uma pessoa inadimplente, com o nome sujo, como a gente costuma chamar, mas ela deve pagar essa dívida em seguida. Como eu disse, os bancos, as organizações financeiras que participarem, que aderiram ao programa Desenrola Brasil, tem um período aí de até 30 dias para adotar essas condições que foram exigidas pelo governo federal para a participação desse programa de renegociação. Não exclui a dívida, mas retira o nome da pessoa dos dados ali como uma pessoa inadimplente. Segundo o Ministério da Fazenda, a baixa deve ser feita formalmente, de forma permanente, na verdade, junto aos birôs de crédito. A expectativa do governo é que mais de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas com essa medida, a depender também dos bancos que estão no programa. Depende da adesão dos bancos que estão fazendo parte do programa Desenrola Brasil. A regra das dívidas, da renegociação dos R$100 de até R$100, não valem para as dívidas que são acima desse valor, são diferentes. O nome do consumidor não sai do cadastro logo após os bancos aderirem ao programa. Na verdade, o nome dessa pessoa só vai ser limpo, como a gente chama, após ela pagar a primeira parcela do acordo que deve ser feito com os bancos necessários. Após o momento de renegociação, a pessoa paga a primeira parcela, só aí que os bancos devem aí limpar o nome dessa pessoa de maneira formal e tem, claro, as instituições financeiras têm um prazo de até 35 dias após o pagamento dessa primeira parcela, após quitar essa primeira parcela. O programa Desenrola Brasil é um programa de renegociação voltada para as famílias endividadas que contam com descontos que variam aí de acordo com o tipo de dívida e o tempo da inadimplência. Segundo o ministro da Fazenda, os descontos podem chegar a cerca de, em média, a cerca de 65%. Mas é claro, há variações ali relevantes entre as dívidas e as modalidades desse tipo de dívida. Para as dívidas de cartão de crédito, rotativo e cheque especial, os descontos previstos são de 40% a 90%. Já no caso do CDC, o crédito direto ao consumidor, os abatimentos ficam de 30% a 80%. Após esse desconto negociado, os débitos poderão ser parcelados em até 4 anos, com juro de 1,99% ao mês. O prazo, como eu disse, de até 35 dias para o pagamento da... Muito bem, Fronteiras em Notícia, está aqui chegando aqui a reta final do nosso Fronteiras em Notícia de hoje. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com êxito, com sucesso. Muito obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. Até amanhã, se Deus quiser, no horário de sempre, a partir do meio-dia, mais uma edição do Fronteiras em Notícia. À noite, não esqueça que à noite tem a Voz do Brasil, direto de Brasília, Distrito Federal. E, né, o Fronteiras em Notícia, que tem um apoio cultural de Prefeitura Municipal de Fronteiras. Administração Construindo o Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro, Dizene Imóveis, provedor Giganet Telecom. Ficamos por aqui, mais uma edição do Fronteiras em Notícia. Até amanhã, se Deus quiser, Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso, todo poderoso. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Alô, amigos do esporte! Começa agora, na Fronteiras FM, Panorama Esportivo. Tudo sobre o futebol local, nacional e internacional e outras modalidades esportivas com os comentários de quem entende. Panorama Esportivo. Apoio, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Beleza, forte abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga. Agora são 13 horas e mais 7 minutos desta quarta-feira. Estamos chegando com o nosso programa, o nosso Panorama Esportivo. Aqui comigo, o Internacional Bira, Emanuel Severo. As principais notícias do esporte você tem comigo toda segunda, quarta e sexta nesse horário. E hoje, já 13 de maio de 2026, a todos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso boa tarde. Faltando poucos dias, eu diria aí, para a Copa do Mundo começar, a maior de todas. E a pré-lista aí dos 55 convocados do Ancelotti, essa pré-lista, já que a convocação geral para quem vai para a Copa só sai próxima segunda, né? Próxima segunda sai a lista oficial dos que vão à Copa do Mundo. Há uma pressão por parte de alguns e outros não, da imprensa, que querem o Neymar na Copa. Assunto para você, Emanuel. Boa tarde. Boa tarde, Beira. Boa tarde, amigos ouvintes da Fronteiras FM. Você através da Rádios Net. É, assunto para a gente comentar bastante aqui. Mas vamos falar também do futebol local, Beira. É. Vamos. Vamos destacar o craque Valdegol, né, rapaz? Que segunda-feira não teve tempo suficiente para a gente falar, né? Isso. Jogador do Flamengo. E você viu o que fez o goleiro da seleção brasileira? Não vi, mano. Você não viu, cara? Não. O time do Cristiano Ronaldo, do Jesus lá. Sim, o Al-Nassr. Aos 50 e tantos minutos. É o Éder, né? É o Bento. É o Bento? O Éder é do outro, realmente. E aí, o time sendo campeão, a torcida já fazendo uma festa, o cara cobra um lateral do time adversário e o Bento faz o gol contra. Não, aí foi demais, rapaz. Onde é que o Fábio não é melhor, já que nós estamos falando de seleção, onde é que o Fábio não é melhor do que o Bento? Não, sim. Não pelo erro de ontem, não pela falha de ontem. Cara, se você ver a cara do Cristiano Ronaldo, que já tinha sido substituído, estava no banco de reserva, mas ele já animado, podendo, cara, aos 40 e tantos anos de vida, comemorar um título, né? Aí vem o goleiro. Aí vem o goleiro e faz toma, uma lambança dessa. Faz, cara, impressionante o gol que ele tomou, cara. Impressionante. O cara cobrou um lateral, vida. Lateral. De lateral ele fez o gol contra. Não, essa daí bizarro, foi bizarro mesmo. E Al-Nassr e Al-Hilal, né? Jogaram ontem. Exatamente. E ainda pode ser campeão? Pode. Tem 5 pontos, né? Mas tem um jogo a mais do que o Al-Nassr, né? O Al-Hilal. O Al-Hilal tem um jogo a mais, que é o time do Cristiano Ronaldo. E aí, amigo, o Bento simplesmente entregou. Em casa, cara, poderia ter sido uma festa da torcida e tudo. Exatamente. É, não foi um dia muito feliz. É lamentável, cara, assim, é que acontece, falhas acontecem, isso aí não, só não falha quem não tá participando, quem não tá jogando. Mas essa foi bizarra, viu, cara? Que coisa, rapaz. É isso, estamos chegando com o nosso programa, com o nosso Panorama Esportivo. Aqui trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras, prefeito Eudes Ribeiro, vice-prefeito Dr. Norberto, que é diretor e presidente aqui da Rádio Fronteiras FM. Também trabalhamos em nome de Sendel, Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, agradecendo aos nossos parceiros e amigos, patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, no nosso programa, o meu amigo Edvan Bezerra, o nosso Diógenes, secretário de Finanças Eudes Filho, vereadora Liege, trabalhando para o povo, o empresário Arlan, lá da Bioforma Academia, o nosso Filadelfo também é parceiro nosso, seu José Araújo, lá da Travessa Pedro Alves de Souza, número 94, vizinho a João dos Picolés, seu José Araújo, é lá do Bar JA, Encontro dos Amigos. São parceiros nossos e amigos do esporte. Quer começar, Emanuel, com o assunto que eu puxei aqui logo na abertura, que é o Neymar tá sido tão querido ou tão pedido assim? Cara, a torcida do Santos, né? Então é ela que tá se manifestando. Sim, sim. Pedindo o Neymar seleção. Não sei se foi na chegada do Santos no campo. Eu sei que tava uma multidão reunida e gritando. Ao Neymar seleção, entendeu? Essas coisas tudo aí. Mas é a torcida do Santos em si. Mas ele vai ser convocado, entendeu? Porque existe a pressão de algumas pessoas. Eu vi, cara, eu vi uma entrevista do presidente da CBF. Eu fico triste que o cara venha dar uma entrevista daquela, dizer que não tem ninguém se mete na convocação da seleção brasileira. Mas não é verdade. Os empresários, eu acredito que se envolvem. O próprio Fabinho, que tá ali porque o outro jogador pediu. Ele tá na pré-lista. E é certeza ser convocado. Teve alguém lá que pediu e aí... O Casemiro. Então. O Casemiro pediu, que disse que era um jogador do nível dele, quando ele não puder jogar. Isso não existe, cara. Convocar o jogador... Então tá tendo intervenção. Tá. Até de um jogador, imagine de empresários, imagine do presidente da CBF. Cara, se não tiver intervenção, o Paquetá jamais vai ser convocado. Tá na pré-lista. Pois é, convocado. Tá na pré-lista. É. Entendeu? Como ele não vem jogando mais. Qual é o futebol do Paquetá para vestir uma camisa da seleção brasileira? A gente fala isso não é de agora, cara, é de anos. Entendeu? Então, para mim, existe intervenção sim. Entendeu? Não, teve um ano aí que não teve intervenção, foi naquela de 2002. Ah, essa quando daí, o Filipão disse: não, quem só assumo o cargo da CBF, de treinador da seleção né? brasileira, se eu for quem escolho e quem convoco. E tanto a Nike, então patrocinadora da seleção, quanto a CBF aceitaram. Inclusive ele bancou o Ronaldo Fenômeno e deixou o Romário fora. Sim. Então naquele tempo não teve. Não, aí já entendeu? Podemos dizer que não. Kleberson foi um jogador que estava na pré-lista e depois foi convocado por ter sido cortado um outro jogador. Entendeu? E aí deu certo. Mas nessa tá na cara. Tá na cara. Como que o Renan Lodi... Você viu que jogou o Renan Lodi pelo Atlético Mineiro? Não. Nem sequer mais, nem sabia se ele tava no futebol brasileiro de volta. Pois tá, jogando muito no Atlético Mineiro. E eles convocam quem? Quem tá numa pré-lista? Alexander, do Flamengo. Caindo das pernas. Ali é os... É empresário, entendeu? Não sim, adianta, tem. Porque... eu não acredito que não tenha intervenção. Eu confesso. Claro, a gente aí fala já isso. Mostra. A gente fala isso, é uma opinião da gente, é o que a gente vê, entendeu? É o que a gente analisa de longe. Né? A gente está muito distante, não tem um acompanhamento no dia a dia, não está lá próximo, fazendo cobertura lá de CBF e tudo, mas a gente sente, cara. Sim. A gente sente pelas entrevistas, pelo que o pessoal fala, entendeu? E se fosse só eu que chegasse assim num programa de rádio, como a gente faz aqui, a gente é amador e tudo, mas faz um programa aqui, se fosse só eu falando que o Paquetá não tem condições, mas são eles pessoas. São, irmão, mas é visto. Entendeu? E não só ele, como muitos outros aí, Danilo, não tem a mínima condição de estar em uma seleção. Entendeu? O próprio Fabinho, né? Não tem a mínima condições pra mim. Tá na lista de goleiros também, até o Everton, né, do Grêmio, parece, tá na lista também. Cara, ele é um grande goleiro, é um goleiro e tanto, né? Você sabe muito que bom. Teve um dos programas que estavam questionando também o Alisson, goleiro do Liverpool, por conta de estar contundido, de ter ficado fora algumas partidas até agora do Liverpool, se ele seria o titular da seleção brasileira. Olha, cara, você viu ontem no jogo do Internacional o tamanho da falha que o goleiro do Inter cometeu. Rocher, né? Rocher. goleiro de seleção. Mas por quê? Porque ele estava há 2 meses parado, cara. É, então vai entendeu? Ter... Você perde ali um pouco do ritmo de jogo. Sim. Entendeu? Você acaba cometendo falhas que... Entendeu? Você dando 100%, você não vai cometer. Então, se o Alisson tá machucado, tá, vem sem jogar e vai para uma Copa do Mundo... Ele não pode ser já... Entendeu? Aí é complicado a coisa, entendeu? E ele, nesses 2 amistosos, será que possa ser convocado e... Mas é difícil, realmente, de ser titular. É uma coisa que aí é um Ancelotti, né? São muitos goleiros aí nessa pré-lista... E para os convocados aí, fica o cargo aí do Ancelotti. Quem será o goleiro da seleção? O Estevão não foi, não está na pré-lista, não. Não está. São 55 jogadores, Emanuel. Fiquei mais para o de segunda-feira ali. Pra... É uma outra coisa que eu acho completamente sem necessidade, cara. Eu fico esperando o esporte tudo em cima desses 55 jogadores. De fazer essa pré-lista. Aí, por que ele não fica com ele lá, juntamente com o pessoal da CBF? Sim. Quem eles acham que tem uma chance e acabou. Não precisa chegar para um e convocar 50 e tantos jogadores. 55? A gente sabendo que só vai 20 e poucos, 25. Então. Entendeu? E aí vai criar uma expectativa. Vai talvez até para ocasionar mais críticas por parte da imprensa. Porque vai ter jogador que a imprensa vai querer que esteja... Na relação final. Sim. E não vai, né? Dessa pré-lista. Aí vai ocasionar críticas, vai, né? Vai, entendeu? A imprensa vai argumentar, por que você não levou fulano, ciclano? Se tava na pré-lista e você levou outro. Aí dá motivos às, a... Às vezes tem algum jogador aí que esteja até se destacando, como o próprio Renan Lodi, que ele não colocou nessa pré-lista. Que é um jogador que vem se destacando, não é de agora, ele estava lá naquele time lá na Arábia, jogando muito. Saiu do Atlético de Madrid para ir para o futebol árabe e voltou para o Brasil pelo Atlético. E em alto nível, eu vi o jogo do Atlético, foi contra o Botafogo. Sim. Cara, ele arrebentou naquela partida, jogou pra caramba, entendeu? Mas, né, fica aí, a gente fica aí na expectativa de ver quem é essa lista final, próxima segunda-feira, né? Véspera do meu aniversário, sai essa convocação. Olha aí, rapaz, véspera do aniversário do Emanuel. Que bom, hein? 13 horas e mais 19 minutos, o assunto seleção. Então, para Neymar, só mais, eu diria, a torcida do Santos, né? Querendo a convocação do Neymar na segunda-feira para defender a seleção brasileira. Eu estava olhando também alguns comentários sobre o Neymar, que nas últimas Copas ele não praticamente deu nada ao nosso selecionado e por conta disso ele não deveria nem sequer agora ser lembrado. Você veja que tem muitos da imprensa, não essa imprensa, Emanuel, que eu digo mais aberta, que é o chamado canal aberto, né? Que a gente tem as grandes aí do Brasil, que são canais abertos. Eu acho que eles têm ali uma certa restrição de querer um pouco atacar o futebol ou até mesmo falar algo que deveria ser falado com a verdade, digamos assim. Olha, Beira, eu discordo dessa imprensa que diz que o Neymar não fez nada pela seleção. O Neymar jogou muito pela seleção brasileira, muito. Infelizmente, no momento em que ele estava arrebentando na seleção, teve aquela contusão. Sim. Que a agressão, inclusive, do jogador chileno. Se não me falha, da chileno. Isso, foi chileno. Entendeu? Que tirou ele dos jogos. Ali... Entendeu? Ali ele tava arrebentando, tava jogando muito. O Neymar, a única medalha olímpica que a seleção brasileira tem, foi Neymar protagonista daquela seleção. Neymar estava nela. Nós já tivemos várias outras seleções com alto nível, bem melhor do que aquela que o Neymar estava. Sim. Mas a conquista de uma medalha olímpica, se não me falha a memória, em 2014, no Brasil. O Neymar estava lá, inclusive cobrou pênalti lá na final. Isso. Então, cara, o Neymar já deu muito para a seleção e até outro dia eu vinha dizendo que o Neymar com a perna só é melhor do que todos os outros jogadores. Exato, do Brasil. Já vinha falando aqui nesse programa. O que eu fiquei triste, assim, é com as atitudes do Neymar. Isso. Ultimamente, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo, é compreensível, porque o Neymar nunca chegou... é véspera de uma convocação e ele ser dúvida total. E agora? E ele sequer está sendo convocado, né? É. Tá aí, para os amistosos. Isso a cabeça dele via um furacão. Porque ele quer ir para essa Copa do Mundo. É a última dele, se ele for convocado. Entendeu? Então ele quer ir. Aí isso fez com que ele até se desgastasse emocionalmente. Pra tentando ali. E aí acaba até ficando com um comportamento bem diferente. Agora que batem pra caramba nele, batem. Eu vi os lances agora do último jogo do Santos. Cara, ele é caçado em campo. Os caras chegam peitando nele. Muito habilidoso, aí o pessoal não suporta. E outra coisa, a galera sabe que ele vai se irritar. Então... E quando um jogador se irrita, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele sabe. Isso. Irritou dentro de campo. Você pode ter certeza que você não consegue fazer aquilo que você sabe fazer. A cabeça fica a mil. E eu prestando atenção nos lances, cara, bola longe, os caras vêm no corpo do Neymar, peitando nele, irritando ele. Sim, só chegando com ele. Entendeu? E isso faz com que o jogador vá se irritando, e ele que anda nessa preocupação... Aí é onde... Aí, cara, acaba complicando a parte emocional do atleta. Mas acredito que chegando o dia 18, tem dois jogos ainda do Santos, vai ter hoje contra Coritiba... Né, pela Copa do Brasil, e vai ter no próximo final de semana. Pelo brasileiro, né? Pelo brasileiro. E aí, o Neymar sendo convocado, você pode ter certeza que ele já vai mudar um pouco suas atitudes dentro de campo. Por quê? Porque vai tranquilizar, vai ficar com a cabeça tranquila. E aqui, quando você está querendo mostrar, querendo, entendeu? Tem que fazer isso, acaba só atrapalhando. Depende dele, né, Manoel? Entendeu? Se ele fizer um bom jogo, dois jogos aí, como hoje... E final de semana pelo brasileiro. Ele fez um ótimo jogo no último do Santos. Ele jogou bem, entendeu? E já deixa a crer, porque numa entrevista do Ancelotti para uma TV aí de fora, Ancelotti deixou ele lá em cima nos elogios. Olha aí. Isso já me soa como ele dizer, não, o cara tem que ser convocado. Entendeu? Não estou dizendo aqui que ele vá convocar, né? Entendeu? Eu não sou nem um adivinho. Mas ele até então não tinha feito grandes elogios a Neymar, né? Ele apenas dizia, não, Neymar é um bom jogador, mas elogiar da forma como ele elogiou nessa entrevista, ele ainda não tinha feito. Então acho que o Ancelotti, para fazer com o torcedor, fazer as pazes, eu diria que não está tendo, talvez, algum atrito, mas... As pazes para ir bem para a Copa, eu acho que ele vai ter que convocar o Neymar. 13 horas e mais 24 minutos, é o nosso panorama esportivo. O assunto aí foi seleção aqui no nosso programa. E agora vamos com a Copa do Brasil. Rapaz, a Copa do Brasil ontem teve 3 jogos pela Copa do Brasil. Ontem o Internacional... Em Porto Alegre, Emanuel, recebeu o Atlético no primeiro jogo, que não foi em Minas, foi lá em Santa Catarina, mas o Atlético é de Minas. No primeiro jogo, o Inter já havia vencido com mando de campo o Atlético 2-1, e ontem teve que suar um pouco, Emanuel. 3-2 foi o placar, mas o Internacional está classificado, Emanuel. Sem dúvida alguma, isso é o que mais interessa. Não só pela grana que vai entrar nos cofres do Inter, mas porque o Inter só disputa Brasileirão e Copa do Brasil. Sim. Nem na Sul-Americana o Internacional está. Isso. Então, se ele ficar fora aí agora, se ele ficasse para um time pequeno, muito pequeno, que é o Atlético, entendeu? Seria uma vergonha. Aí seria demais. E assim, torcedor quase nada, cara, no estádio, né? Quase nada. Isso é ruim para o clube, porque deixa de apurar, deixa de embolsar dinheiro, deixa de arrecadar. E assim, um jogo que parecia ser fácil e se tornou difícil, cara. Se tornou difícil. 3-2, entendeu? Com alguns momentos ali do time. Teve uma falha também grande do Rocher, né? Sim. Num dos gols. E o Internacional com o principal destaque do lateral esquerdo. Ah, o... Bernabé. que eles criticam demais na imprensa gaúcha, que querem ele longe do Beira-Rio, Emanuel. Ele fez gol, ele passes para gol, né, nesse jogo. Fez uma grande partida do Bernabé. É. Mas assim, é pouco, cara. Não pode. Olha, gente, não pode. Times do nível de Inter, de Cruzeiro, de Fluminense, tomar sufoco de times da Série B. É, Série B. Sem ser time grande. Do Cruzeiro ainda fica lá. Sim. Que era Goiás. Mas o Atlético e o Operário, cara. E o Internacional tomou, entendeu? 3-2 é mínimo, cara. É mínimo. Pra jogar em casa contra um time pequeno. Isso não pode acontecer. Não é faltando com respeito, gente. Eu falo isso, eu digo essas coisas assim, mas não é faltando com respeito. É um grande e um pequeno, mano. É a diferença. Tem que mostrar superioridade. De clubes, é em casa. Em casa. Em casa, cara. Não pode ter um sofrimento como teve, né, o Internacional pra vencer pelo placar mínimo de 3-2. E outra coisa, tomar dois gols em casa. Sim. Tomar dois gols em casa. Não justifica isso, não tem. Então, o Internacional tem que ter cuidado com o seu setor defensivo, que está tomando muitos gols, né? Então, para um brasileirão, eles têm que melhorar muito o seu setor defensivo. Beleza, tá aí. Então, Internacional classificado. Cruzeiro e Goiás. No primeiro jogo, lá em Goiânia, os dois empataram em 2-2, mas ontem o Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0 e também está classificado à próxima fase, Emanuel. Olha, Bira, esse foi um jogo onde o Cruzeiro mandou na partida. Se não é o goleiro Tadeu do Goiás, teria sido uma goleada, mas o goleiro tá ali é para isso. Não, sim. É para se destacar mesmo. E infelizmente o cara saiu com uma fratura na perna. Foi substituído numa dividida lá com o jogador do Cruzeiro e saiu, fraturou a perna. É lamentável, um goleiro que faz uma partidaço daquela ali, salvando, cara. Foram muitos os lances, de cabeça do Fabrício Bruno. Cruzeiro de tentou, chute, mas... De tudo. E veio sair numa penalidade. Numa daquelas penalidades, Bira, que é aquilo que a gente vem sempre falando, que... É, claro que a mão estava aberta, mas o jogador estava de costas. E o atacante do Cruzeiro cabeceou a bola e foi na mão, entendeu? Pra mim é pênalti, pra mim bateu na mão é pênalti, né? Mas existe a tal interpretação, né? Veio pro VAR, mas deu o pênalti e o Caio Jorge não tem nada a ver com isso, foi lá, guardou, fez um gol e deu a classificação ao Cruzeiro. E é incrível o futebol, porque o Cruzeiro, o Goiás chegou poucas vezes. Mas duas vezes que chegou, Bira, perdeu dois gols incríveis de cabeça. Os caras cabecearam as duas vezes sem marcação, sem ninguém marcando, e eles cabecearam para fora. Desperdiçando assim aí... Ali se faz um gol, empata a partida, vai dos pênaltis, era um perigo, né? É. Apesar que já tinha ido um jogador para o gol no lugar do goleiro, né? Que acho que nem podia mais substituir. Aí foi um jogador pro gol. E aí, cara, você veja só, futebol... Também não justifica, mesmo o Goiás já sendo um time de Série B, mas melhor do que os outros dois. Sim. Que atuaram ontem. E aí, cara, é um sofrimento para ganhar também. Mas o importante, como a gente fala sempre, é a classificação. Beleza, estamos com a Copa do Brasil, jogos de ontem. O Fluminense venceu, né? O Fluminense também ontem venceu, se classificou. 2-1 para cima do Operário no jogo de ida lá em Curitiba, lá no Paraná, 0-0. Mas ontem o Fluminense mandou ver também o mando de campo, Emanuel. 2-1 para cima do Operário. Sofreu ontem o Fluminense para vencer? Sofreu, Bira. Não tinha necessidade de sofrer, mas acabou ainda sofrendo. Teve um pênalti desperdiçado pelo John Kennedy, né? Poderia ter feito 3-0, aí sim tranquilizava, mas foi um jogo onde o Fluminense dominou 70, 80 minutos. Nossa. Até aí estava tranquilo, aí de repente com 2-0 no placar, toma um gol, Aí a coisa fica e mais... E a coisa ainda foram 10 minutos de sufoco. O operário começou a acreditar, 2-1. Aqui vamos lá, vamos empatar. E foram e cresceram no cresceram jogo. Cresceram muito no jogo. Foram 10 minutos de sufoco para o Fluminense. Que no término do jogo, Bira, muita vaia. A insatisfação com o Zobeldia. Muita vaia para o time do Fluminense. Eu não sei nem se era necessário ter essas vaias, porque o Fluminense fez um bom jogo. Beira, num dos gols do Fluminense, o Fluminense simplesmente tocou na bola 22 vezes, Beira, até fazer o gol, sem o outro time. Cara, isso é muito. É muito. E é bonito o futebol, sim, quando você tem um time que toca bem a bola. Entendeu? Mas como... E outra coisa que não dá pra entender nos times de futebol, o Zubeldia veio tentar explicar que eu tenho dois cobradores. São dois cobradores. Enquanto as outras equipes têm um cobrador oficial, eu tenho dois. Savarino e o John Kennedy. Cara, não justifica isso. Se o Savarino não estivesse mais em campo, aí sim. Aí John Kennedy vem e cobra o pênalti. Mas o Savarino estava no jogo, já tinha cobrado um, tinha feito o gol. Ele era quem tinha que chegar e cobrar o pênalti novamente. Se perdesse, tudo bem. Não... Mas ele era o cobrador oficial. Isso. O primeiro. Aí o John Kent vai lá e acaba complicando a vida do Fluminense, que ficou só 2-0 e no final tomou ainda um sufoco. Entendeu? São coisas que não podem existir no futebol. E ali tem que ter o dedo do treinador. Tem. Tem que gritar, não, você não, Savarino. Savarino não tá bem no jogo? Tá bem na partida? Não já fez um? Não tá jogando bem? Não tá tranquilo? Não, você não. Agora, é obrigação de o centroavante fazer gol? Não. Ele tá ali pra fazer gol. Aconteceu isso aí no Grêmio. Não agora, sei se você ficou sabendo também. Isso aí aconteceu no Grêmio do Carlos Vinícius por 3 vezes cobrar 3 pênaltis na mesma partida e perder os 3 pênaltis. Sendo que no segundo pênalti, no terceiro pênalti, melhor dizendo, o treinador mandou um aviso para que ele não cobrasse o terceiro pênalti. E ele teimoso, cobrou naquela oportunidade e perdeu o terceiro pênalti. Aí já é a culpa do jogador, é, né? Não do treinador. No caso do Fluminense, a culpa é do treinador que ficou caladinho, pianinho ali no banco. Tinha que falar, gritar, não, é o Savarino. Porque ele é quem manda. Isso. No caso do Grêmio, se o cara desobedeceu, ele depois vai levar uma comida de rabo do treinador no vestiário. E aí acaba complicando a situação. Mas foi um bom jogo do Fluminense. Mas também, amigo, se não jogar diante de um operário... Tem time que complica, viu, Emanuel? Tem time eu pequeno que vem... Eu sei que o Fluminense tem pavor de time pequeno. Sem dever nenhum, esses times vêm procurando quem sabe entrar pra história. É disparado, a qualidade. Não é a qualidade. Entendeu? A estrutura. Não tem como time que gasta... milhões por mês pagando o jogador caro. Aceitar um 2-1, no caso foi o placar. Não tem como o torcedor aceitar isso, ter um sufoco desse, não. É enorme a diferença de estrutura dos times, de jogador, de tudo. Entendeu? Pra vir jogar em casa, hein, no Maracanã, e vencer apenas de 2-1, tem razão a torcida de vaiar. Beleza, então tá aí os brasileiros classificados ontem, Internacional, Cruzeiro e Fluminense, pela Copa do Brasil, que hoje terá mais jogos hoje da Copa do Brasil, são muitos jogos hoje e amanhã da Copa do Brasil. Hoje tem, Emanuel, Juventude e São Paulo, o jogo será lá em Porto Alegre, lá no Jacone, campo do Juventude, no primeiro jogo em São Paulo. O São Paulo venceu por 1-0. E hoje será, Emanuel, lá no Jacone, o São Paulo consegue vencer lá ou pelo menos segurar essa vantagem de 1-0? Olha, Bira, é difícil para o São Paulo, viu? São Paulo tem que jogar muito. O Juventude é um time pequeno, de menor expressão do que o São Paulo, mas o Juventude em casa, ele costuma dar trabalho a todo time grande do Brasil. Lá no Alfredo Jaconi, o Juventude é osso duro de roer. Então o São Paulo vai ter que fazer uma partida impecável para conseguir aí segurar, né, ou ampliar o resultado ou manter esse resultado de 1-0 para classificação do time do São Paulo. É muito difícil a situação do São Paulo. Não vai ser fácil. Não será. Não estou aqui, amigo torcedor do São Paulo, dizendo que ele não venha a conseguir a classificação. Mas é um jogo dificílimo desses times que da Copa do Brasil. Para mim é um dos mais difíceis de buscar essa classificação. Beleza, teremos também hoje Vasco e Paysandu no primeiro jogo em Belém do Pará. O Vasco venceu o Paysandu pelo placar de 2-0 e hoje o jogo será lá com mando de campo no Rio de Janeiro do Vasco da Gama. Aqui será que já podemos cravar esse 2-0 lá em Belém, uma classificação do Vasco, Emanuel? Olha, Beira, futebol é imprevisível, mas é dificílimo para o Paysandu. Se perder em casa 2-0, vem jogar no Rio de Janeiro diante de um time grande com um placar elástico desse, 2-0. Se a imprensa fala que o Vasco vai poupar os jogadores, né? Porque a vantagem é boa. Foi o que aconteceu também ontem com o Inter, Emanuel. A gente fala assim do jogo do Inter 3-2, só voltando um pouco aí no seu raciocínio, mas muitos dos jogadores que foram colocados também ontem pelo Pezzolano do Inter também foram jogadores reservas. Mesmo com jogador reserva, Bira. É. Mesmo assim com os reservas. Ele poupando, sabe, pro, né, brasileiro. Poupa alguns jogadores. Que justamente é Inter e Vasco, né? Inter e Vasco no próximo final de semana, próximo sábado. E aí, amigo, entendeu? O Vasco tem uma vantagem enorme. 2-0 para você. Mas já aconteceu o jogo do time perder em casa, do próprio Vasco. A gente já viu muitas vezes. Mas é situação complicada aí do Paysandu. Eu acredito que o Vasco tem 98% de chance de passar para a próxima fase. Beleza, hoje também tem o Coritiba e Santos no primeiro jogo em São Paulo. Os dois empataram em 0-0. Hoje será lá em Coritiba, Coritiba e Santos. Aqui o placar está em aberto, Emanuel. Em aberto e complicadíssimo, entendeu? Aí juntamente com o São Paulo, que vai ter dificuldade diante de a gente acha que vai ter dificuldade diante do Juventude. O Santos também. Por quê? Porque Coritiba tá com um time bem montado, o time vem fazendo um bom brasileiro, né? E conseguiu um resultado excelente fora de casa, lá na Vila. Então a situação do Santos também é bem complicada. O Santos, o Neymar vai pro jogo, entendeu? Vai realmente buscar essa classificação, porque é importantíssimo aí para o time do Santos essa classificação na Copa do Brasil, entendeu? Então, mas é muito difícil. Claro que é um empate, vai para as penalidades, então não é tão como ele empatou em casa, mas jogar lá no Couto Pereira com o Coritiba aí é, mais... é bem difícil. Beleza, é a Copa do Brasil aqui no nosso programa, no nosso panorama esportivo, já 13 horas e mais 39 minutos. Hoje também tem Mirassol e Bragantino. Primeiro jogo foi em Bragança. Os dois empataram em 1-1. Hoje também está em aberto, Emanuel. Mirassol em casa recebendo o Bragantino. Está em aberto, sim. E se não me falha a memória, o Mirassol perdeu para o Bragantino pelo brasileiro. Então, se o Mirassol estivesse como estava no ano passado, a gente já podia contar, Mirassol classificado. Mas esse ano ele não está conseguindo repetir em casa o que ele fez no ano passado. Nem a metade. Né? Entendeu? Então, tanto que ele está na zona de rebaixamento. É jogo em aberto realmente. E são dois times ali intermediários do futebol paulista. Os dois estão bem. No ano passado foi a campanha excelente que fez o Mirassol. E o Bragantino vem sempre beliscando ali, Bira. Entendeu? Pelo menos no início assim, de ano, ele começa muito bem. Então vai ser um bom jogo das duas equipes paulistas. Beleza. Outro jogo também importante que teremos hoje para o torcedor do Palmeiras, rapaz. Será que levou todo mundo ou poupou? Já que hoje tem Jacuipense e Palmeiras no primeiro jogo em São Paulo. O Palmeiras venceu 3-0 e hoje joga fora de casa contra a Jacuipense, Emanuel, para reverter um 3-0 contra o Palmeiras. Aí pode ir do goleiro ao 11, reserva, né? Até para dar ritmo aos jogadores que estão no banco. É, os reservas. É muito elástico a vantagem. 3 gols, cara. A gente sempre fala aqui que futebol é imprevisível, mas aí também já seria demais, viu? É, aí já seria. Já seria coisa demais, de... viu? Já seria imprevisível demais. Então eu acho que o Palmeiras pode poupar tranquilo aí os 6, 7 jogadores, 8. Até os 11, se quiser poupar, pode poupar. Que tem um grande time, o Palmeiras. Se ele entrar com os 11 reserva, ele vai entrar com um grande time também. Beleza, então Jacuipense Palmeiras, o Palmeiras e seu Osvaldo, Emanuel, lá do bairro Ribeirão. Um grande abraço a seu Osvaldo por lá, ao nosso Pichola, Muriçoca, o Zé Pereira, o nosso Babau, o Dal lá de Cafinfim, o Zé Hideraldo, Saldones, o nosso Tena, Luiz Filinto aqui na Bela Vista, seu José Araújo, seu José Alves Moura ali no alto, o nosso Rodrigo Lennon, são todos aí torcedores do Palmeiras, da expectativa aí do Palmeiras também conseguir a classificação. César da Favela, viu, Bina? César da Favela tá sempre em sintonia com a gente, ele não perde um programa da gente. Que bom. Tem mais, hoje tem Ceará e Atlético Mineiro. Olha o jogão aqui do Ceará contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo, Emanuel, aconteceu lá em Minas, e lá em Minas o Atlético venceu 2-1, e o jogo hoje é num Castelão lotado lá em Fortaleza, Emanuel. Será que dá para o Ceará reverter essa situação de 2-1? Dá sim. O Atlético não é nessas coisas todas. Aliás, não está conseguindo até o momento, né, ser o grande time que é o Atlético. Até o momento ainda não está conseguindo. Então dá para o Ceará reverter sim. É difícil, é um time de primeira divisão, um time que tem grandes nomes no futebol, atuando ali pelo time do Atlético, mas o Ceará tem chance sim de fazer 1-0, levar para as penalidades, né? Ou até mesmo mais de um. Apoio não vai faltar, né? A torcida com certeza vai ser casa cheia lá no Castelão. Pode ter certeza disso, que vai estar lotado. Então, é claro que a vantagem é boa, é um gol, amigo. Você vai jogar lá tranquilo, segurando, saindo só na boa. E num contra-ataque pode fazer mais um gol. Pode ficar, ampliar, né? Ampliar a vantagem, entendeu? Então, a vantagem do Atlético é considerável. É muito boa, mas é dos jogos que eu diria que está em aberto. Beleza, então tá aí. Tem outro grande jogo também hoje aí. Vai ter que se superar hoje, o Bahia. Hoje tem Remo e Bahia lá em Belém do Pará. No primeiro jogo, o Remo aprontou para cima do Bahia em Salvador. Venceu o Bahia 3-1. E hoje, em Belém, o Remo, com esse 3-1 conquistado lá em Salvador, vai receber o Bahia, mano. E agora o Bahia aqui vai ter que... Vai ter que se rebolar, né, Bira? Vai ter que rebolar. Olha, cara, se fosse em outro momento, que do ano passado, por exemplo, que o Bahia estava muito bem, obrigado, eu diria que seria até tranquilo, até para ele reverter o resultado. Mas do jeito que o Bahia está jogando, Bira, fica difícil. É. Porque não está conseguindo jogar nada. Esse é o problema. O Rogério, você não está conseguindo fazer o Bahia jogar. E se foi eliminado hoje? Entendeu? Aí o Rogério... Eu acho difícil o Rogério permanecer, viu? Eu acho muito difícil o Rogério sendo permanecer. Então, é uma vantagem... Você é doido, é fantástica. Dois gols de vantagem. Pode perder o jogo por 1-0, que ainda fica, ainda consegue a classificação. Isso. Entendeu? Em casa, hoje é que vai estar lotado lá o Mangueirão. O Mangueirão lá vai estar com 70 mil pessoas. É. Torcendo hoje pelo time, que se conseguir um feito desse, cara, é dinheiro pra... É, muito dinheiro. Pra aguentar o time aí um ano inteiro. Sim. Com a folha de pagamento que tem, né? Então, cara, é uma vantagem muito grande, enorme, eu diria, pra um time que vai jogar em casa. Lá tem o clima, que lá é... Apesar de ser parecido com o Nordeste, mas é um pouquinho mais quente ainda. Sim. E tá um tempo chuvoso. Pode chover antes do jogo. vai dificultar mais ainda um campo que não é mesmo tapete como o Bahia costuma jogar. O Bahia é um time de toque de bola, vai dificultar mais ainda. Então, amigo, o Remo tem aí uma vantagem realmente muito boa na bagagem. Dá para o Bahia reverter? Eu mesmo não acredito muito não, né? Até que dá, se for uma daquelas noites em que o Bahia volte a ser o Bahia ali do começo de temporada, talvez, mas... Esse é o grande problema, que o Bahia não está conseguindo ser o Bahia a derrota de outra hora, né? A derrota em casa aqui pro Remo foi... Essa daí foi... E assim, pode ocasionar a demissão do treinador Rogério Ceni. Em caso de não classificação hoje do Bahia. Jogo de risco, hein, Manoel? Dois lados aí. Jogo de risco para o treinador pode cair e tem que reverter e conseguir a classificação. Muito difícil a situação do Bahia, né? Mas futebol, tudo pode acontecer. Ah, sim. Mas eu tô acreditando. Eu tô acreditando que o Remo vai passar. Eu tô torcendo para o Remo. rapaz. Tá vendo, Eronildo? Torcedor do Bahia. Então hoje tem Remo e Bahia, Ceará e Atlético Mineiro, Jacuipense e Palmeiras, Mirassol e Bragantino, Coritiba e Santos, Vasco e Paysandu, Juventude e São Paulo são os jogos de hoje da Copa do Brasil, jogos da volta. Amanhã, quinta-feira também, dia cheio de muito futebol, noite de muitos jogos da volta também da Copa do Brasil. Amanhã tem Chapecoense e Botafogo, Emanuel. Chapecoense não tá bem lá na Série B e o Botafogo venceu no jogo de ida 1-0 a equipe da Chapecoense e o jogo hoje será lá em Santa Catarina, né, Manuel? Aqui o Botafogo tem que pelo menos assegurar esse 1-0 ou... Aqui o mesmo que eu falei do Bahia, eu ponho para o Botafogo. O Botafogo não vem conseguindo, Bira, fazer bons jogos. Claro, conseguiu um empate diante do Atlético Mineiro. Falei esse Chapecoense na Série B, não. Série A, rapaz. É na Série A. Inclusive, eles jogaram. Sim. Agora, o final de semana, não? Botafogo e... Não, foi Botafogo e Atlético. Então, cara, o Botafogo não está conseguindo, Bira, fazer bons jogos. Até o momento. Entendeu? Tá fraco, eu mesmo já vi alguns jogos do Botafogo e o futebolzinho lá apagadinho, que tá uma beleza. Aqui tá a prova aqui desse 1-0 que o Chapecoense, se eu me lembro bem, é lanterna da Série A. É lanterna sim, e o Botafogo tem que fazer algo pra melhorar o seu time, entendeu? Tem um ataque que não tá conseguindo jogar, que é o Matheus Martins e o Arthur Cabral. Os caras simplesmente não conseguem fazer nada durante 90 minutos, cara. Nenhuma jogada sequer consegue. Entendeu? Então fica difícil. A situação, é claro que vai com uma vantagem. Gente, um gol de vantagem é vantagem. Vantagem boa. Mas é boa, se souber vantagem, trabalhar, isso. Se souber jogar ali com cuidado para não tomar um gol. Vai passando o tempo e o nervosismo vai ficando para o time adversário. E é um time que tá mal pra caramba aí no brasileiro. Aqui é outra competição, mas... É outra competição, mas tá mal pra caramba, né? Pode muito bem. O Botafogo chega lá, é outro jogo que está em aberto. Mesmo com a vantagem do Botafogo, e está em aberto. E é problema, Bira, porque o Botafogo, eu tava vendo, é porque não deu nem pra ler que era coisa demais. Coisa demais? O noticiário era grande. O time lá do John Testo, lá da França. Lyon, tá cobrando uma carrada de dinheiro aí do Botafogo. Cara, esse John Testo sempre... É o que eu digo, Biro, eu não quero SAF no Fluminense de jeito nenhum. Esse cara fez uma lambança aí no Botafogo, de tal forma que o Botafogo tá devendo meu mundo de dinheiro lá para o Lyon. E olha que os jogadores bons do Botafogo, muitos deles foram para o Lyon. Sim, que inclusive nem por lá estão mais. Entendeu? Então, cara, e olha, cara, você veja só o que eu fui. Eu elogiei muito aqui o John Tester lá no início do trabalho. Mas ele começou bem, mano. Deu brasileiro, Libertadores pro Botafogo. E assim, cara, ele tava presente, ele ia para o campo. Brigando até com os canais de televisão, entendeu? CBF. Entendeu? Mas ele era só a imagem. Só H. É. para poder meter a mão. Pra poder meter a mão não, que quando você vende um time para uma SAF, quem vai mandar é a SAF. É a SAF. Entendeu? Então, é lamentável isso que está passando hoje o Botafogo. Tudo por conta de uma gestão horrorosa. E isso vai influenciar lá dentro de campo. Vai. Pode ter certeza. Não adianta que porque vai. Talvez salário atrasado, talvez direito de imagem atrasado, né? E isso faz com que o jogador não tenha tanto ânimo para jogar. Você pode ter certeza disso. Que é trabalhador. Os caras são como todo um trabalhador que tem um emprego, que tem carteira assinada, o jogador também é. Sim. E ele precisa do que ganha. E aí, amigo, sem receber, os caras não conseguem jogar, não, viu? Então, cara, complicada a situação do Botafogo, não só para esse jogo da Copa do Brasil, como para uma sequência do brasileiro. Beleza, então tá aí. Amanhã, Chapecoense, Botafogo. Botafogo que venceu no Rio pelo placar de 1-0. Amanhã estará em Chapecó. Outro jogo também é aberto, eu diria, Manuel. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Primeiro jogo em Curitiba, os dois empataram em 0-0. E amanhã o jogo será em Goiânia, entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Sim, muito em aberto. Empate, qualquer resultado é positivo para o Atlético Paranaense, é classificação. Empate vai para penalidades, né? Então o jogo totalmente em aberto e o Atlético Paranaense tem time sim para chegar lá em Goiás e conseguir a classificação. Hoje desses times, que por mais que ele já tenha hoje uma estrutura boa, o Atlético Paranaense, mas não é a mesma coisa dos times de ponta, né? não é a mesma coisa. Então o Atlético Paranaense hoje tem time para chegar em qualquer lugar e conseguir um resultado positivo. Está muito bem treinado, né, pelo Aldair Helman. Tem um bom time, entendeu? E pode sim sair lá de Goiânia com a classificação. Beleza, amanhã também terá o Grêmio, rapaz. O Grêmio joga amanhã contra o Confiança. O jogo é lá, em Confiança. No primeiro jogo em Porto Alegre, o Grêmio venceu 2-0, e amanhã vai com esse resultado buscar a classificação, a próxima fase da Copa do Brasil. Olha, Birão, belíssima vantagem, 2-0. Confiança é um time pequeno, um time que não tem estrutura alguma, apesar de ser já um time já velho, de muito tempo, mas não consegue, mesmo a nível de Nordeste, estar entre os primeiros. Então é um jogo onde o Grêmio tem tudo para conseguir essa classificação. Caso não venha a acontecer, Luiz Castro é outro, Castro, viu? Também é outro que deve... Tá na corda bamba, Manoel. Sem dúvida alguma, se não conseguir uma classificação aí, pode ter certeza que dificilmente ele permanece. É. Porque é um jogo considerado, um resultado considerado fácil para o Grêmio, porque vai poder jogar por dois resultados. Sim. Empate e uma derrota de 1-0. Isso. Para um time totalmente pequeno, muito pequeno, diante da grandeza do Grêmio, entendeu? Então, se o Grêmio conseguir ser eliminado num jogo desse, aí é brincadeira, amigo. Aí é demais. É claro que, eu não sei, você que vive mais por dentro dos noticiários lá do Rio Grande do Sul, se o Grêmio vai levar seus principais jogadores, se vai poupar, que tem brasileiro, né? Você faz uma viagem dessa, do Rio Grande do Sul para o Nordeste, para Aracaju, aqui no estado do Sergipe. É uma viagem longa, né? Você vir jogar aqui hoje. Vai poupar alguns jogadores amanhã. Você joga amanhã o jogo, né? É, o jogo é amanhã. Você joga na quinta-feira. Vai chegar em casa já na sexta. Pra no domingo já ter que jogar pelo um brasileiro. Aí é cansativo. É bem cansativo, não resta a menor dúvida. Então, cara, tem tudo aí o Grêmio pra conseguir uma classificação. Beleza, e ainda seguindo com a Copa do Brasil, aqui são os jogos de amanhã, quinta-feira, Corinthians e Barra de Santa Catarina. No primeiro jogo em Santa Catarina, o Corinthians venceu por 1-0. E amanhã no Itaquerão, em Itaquera, o Corinthians vai receber o Barra com esta vantagem de 1-0, Emanuel? Uma enorme vantagem, Biro. Você ganhar fora de casa para vir fazer um jogo em casa. Futebol tem suas surpresas? Tem, não resta a menor dúvida. Mas eu acredito que o Corinthians, pelo time que tem, pelo treinador que tem, deva conseguir a classificação nesse jogo. É um time pequeno também, o Barra. É campeão Santa Catarina, né? Campeão, mas mesmo assim é um time pequeno, de estrutura totalmente diferente dos times grandes. Vai encarar um torcedor, que é o torcedor do Corinthians, mesmo sendo um jogo contra um time pequeno, vai estar presente. Incendeia muito os jogos, o torcedor corintiano. E o Corinthians vai sim, deve sim sair com uma classificação nessa partida. Caso não venha acontecer isso, para mim é uma grande surpresa. Beleza, seguindo com o nosso programa, com o nosso panorama esportivo. Nossa, como... Hein? Não, tem muito assunto, Emanuel, não vai dar nem tempo da gente, quase já faltando 3 minutos agora para as 2. Olha como é rápido, ainda tem o futebol local, porque no final de semana a gente tem os jogos da segunda divisão. No sábado, 16h, o ABC do Alecrim contra o Red Bull, e o jogo da sequência às 18h, no sábado, São Caetano, lá do Pombo, e o Subejo, que é os veteranos lá do Edson Filho. Então são jogos aí do sábado, e no domingo a gente tem o Fluminense com o São Paulo, né? Pela primeira divisão do torneio do município, às 18h. Seguindo com mais jogos aí, para a gente finalizar amanhã, os jogos da Copa do Brasil, CRB e Fortaleza. Primeiro jogo lá na capital cearense, o Fortaleza venceu 2-1, e o jogo amanhã será sobre o mando de campo do CRB. No estádio Rei Pelé, em Maceió. E é aberto, Bira. É aberto. Lá é duro o CRB. Lá é duro. O CRB não é fácil de ser encarado lá. Então, o jogo está em aberto. Beleza. E para fecharmos aí, para a alegria aí dos flamenguistas, em especial Dona Rita, que não perde um só programa, tem Flamengo. Tem Flamengo amanhã. O Flamengo vai até Salvador jogar contra o Vitória. No jogo do Rio de Janeiro, o Flamengo venceu 2-1. Vem num grande momento no Brasileiro, também na Copa do Brasil, o Flamengo. E aí, amigos, o jogo amanhã em Salvador, Emanuel. E na Libertadores também, o Flamengo não tá bem. Cara, é mínimo a vantagem, mas é uma boa vantagem. Um golzinho aí, pode jogar pelo empate. E a gente sabe que o potencial do Flamengo, ele joga em qualquer lugar do Brasil, contra qualquer time do Brasil, de igual para igual, onde quer que seja. Entendeu? E como ele conquistou uma vantagem dessas, a gente leva a crer que o Flamengo consiga a classificação. O Vitória vai ter que jogar muito, se quiser, né, buscar aí uma classificação. Então tá aí. São jogos que teremos, portanto, amanhã da Copa do Brasil: Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, Vitória e Flamengo. Emanuel, só falando aqui do resultado da 6ª rodada da Série D do Brasileirão, na segunda-feira o Piauí em Teresina só empatou com o Ferroviário lá do Ceará em 1-1. Pelo grupo M, o Parnaíba, que era o último colocado do grupo agora, Emanuel, depois dos últimos resultados aqui que passamos no final de semana, o Parnaíba agora é o segundo colocado com 10 pontos no grupo M. E no grupo N, o Fluminense é o segundo colocado com 9, o Piauí, terceiro colocado, tem 8, e o Altos, quarto colocado, tem 7 no grupo N da Série D do Brasileirão. Estão bem, né? Os piauienses aí na classificação. Sim. E veja só que aperto que é no grupo do Parnaíba? Parnaíba, que era o último e com uma vitória passou a ser segundo. Segundo colocado. Veja só como está o próximo aí, né? Sim. Para finalizarmos o nosso programa, vamos de futebol local, já que você não falou na segunda-feira do grande nome lá do do nosso torneio do município? Fala um pouco aí, rapaz. Pois é, cara, e é porque ele me pediu pra caramba pra me falar, mas ontem foi corrido também o tempo, né? Já, a gente já encerrou o programa com 11 minutos de acréscimo, né? E assim, o Valdegol, rapaz, o Valderi, Trio Mix, entrou na partida. Você vê como a torcida vibrou, rapaz? A torcida gosta. A torcida quase tirou o neném de dentro de campo pra ele cobrar uma falta, viu? Sim. E quase que ele faz o gol, viu, bicho? Mais um centímetrozinho pra cima, ele tinha feito o gol direto, né? Teve uma outra oportunidade lá que ele quase chega também. É porque um pezinho a mais aí dificulta o giro. Mas incendiou aquela partida ali. Ele me dizia, Manoel, que não é homem ainda de jogar um tempo inteiro. Mas se colocasse ali pelo menos uns 5, 10 minutos ali, porque ele não treina, né? Ele disse que dava pra... Eu pensei que ia ser pra se chamar ambulância. Aí, rapaz, o Emanuel. Eu ia mandar um alusão pra o nosso amigo Biezão, cara. Ah, o Biezão tá... que depois do jogo foi lá pra o Atlético, lá pra... Foi lá pra... A turma lá. Ah. Aí, pedindo pra mandar um alô pra o Morcegão, o Nego Ângelo. Sim. Né? E é incrível... E é incrível que ele disse que o lugar que a gente mandava alô para o Degoante era o Bar do Mãozinha e o Bar do Baixa Verde. Rapaz, é os nomes que ele mais usa, é o Baixa Verde que coisa, e o Biazão. Silvano lá. Você tá queimando o homem aí, Bezão. É. Né? Dizendo que o homem só tá em bar, rapaz. Sim. O homem tá trabalhando, rapaz, ajeitando os ar-condicionados, não é em bar não, cara. Manoel, para finalizar também aqui, tem um jogo muito importante hoje da Premier League. 31ª rodada, que é o jogo atrasado entre o Manchester City, que vai receber o Crystal Palace, porque a briga pelo título da Premier League entre Arsenal e City, o Arsenal 79 pontos na liderança e o City 74 pontos na vice-liderança. Se hoje o Manchester City consegue vencer o jogo, chega aos 77 pontos, ficando a 2 pontos do Arsenal, que é o líder, que no próximo final de semana terá a penúltima rodada, 37ª, ao qual o Arsenal vai receber o Burnley e o City, que vai jogar fora de casa, só Burnley e o City, que vai jogar fora de casa só na outra semana contra o Bournemouth. Então aqui há uma disputa gigantesca de quem será o campeão inglês. Por enquanto, o Arsenal, antes desse jogo atrasado hoje, do City, está com 5 pontos a mais do que o City. Se vencer, vai ficar 2. Né? Isso. Será que ainda o City... Será? Rapaz, cara. O Arsenal tá imparável. E o Arsenal... Mas o Arsenal tem uma final. É. Lá pro dia 30, hein? Tem que pensar... Dia 30 tá bem aí, cara. É. Então ele tem que pensar nisso também. E também não pode dar mole, porque senão perde ainda a Premier League. Entendeu? Aí hoje todo o pessoal faz propaganda. Será? Será? Tem essa, né? Será que o City ainda vai comer a rifa? Mas é difícil, Bito. Você veja como é futebol, mano. Ele tem que... Faltam 2 rodadas, né? Faltam 2 rodadas. Aqui é um jogo atrasado. Como não existe confronto direto entre as duas equipes... Não. O Arsenal vai ter que perder as duas... E o City vencer as duas. É. Então eu acredito que o Arsenal não perde as duas partidas. Né? Então eu acredito que dessa vez o Arsenal vai conquistar o título. Beleza, vamos ficando por aqui com o nosso programa. Já 2:05. Ficamos por aqui com o nosso programa desta quarta-feira. Um bom futebol para todo mundo logo mais da Copa